Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Estamos então no Fórum Lisboa, mais uma edição do Fórum Lisboa. Bem-vindos, estamos de volta. Este é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos. Dizemos isto muitas vezes, por isso tenho comigo 4 deputados municipais. Somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa, já sabe, se centrar mais em Lisboa, haverá com certeza pontos de contacto com políticas na cidade do Porto e não nos podemos esquecer também de Setúbal, onde também estamos numa frequência. Estão comigo então a Sofia Lisboa do PCP, Angelique da Teresa da Iniciativa Liberal, Ricardo Marques do PS e Jorge Nuno Sá do PSD. Vamos neste Fórum Lisboa falar da cultura, opções de cultura da Câmara para este mês de Abril e não só. Vamos destacar uma entrevista de Pedro Moreira com a visão de cultura de Carlos Moedas e também um evento chamado Chicnic, que decorre na Avenida de Liberdade no Dia da Mãe, no dia 3 de Maio. A Câmara apoiou este evento com dinheiro. Este evento vai cobrar bilhetes às pessoas, entre 150 e 300 euros. Vamos saber porque é que a oposição questiona este apoio que a Câmara deu a este evento. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Ricardo Marques, vou começar por si. Isso foi tanta coisa esta semana que não é fácil. Bem, antes de mais, mas temos de destacar aquilo que é o mais importante, e o mais importante em Lisboa foi claramente, embora havendo uma agenda cultural que iremos falar nos próximos minutos, foi o mar de gente que invadiu a Avenida da Liberdade e o mar de gente que invadiu já agora os palácios do os meus jardins do Palácio Baldeia e, para celebrar Abril. E, portanto, eu, muito honestamente, acho que com tudo o que vamos vendo, com alguma relutância em celebrar Abril, juntaria este mar de gente de todos os partidos e todos os quadrantes, diga-se passagem, que quase invadiram, todos. Que invadiram quase todos. Há um que, felizmente, para todos, mantém à parte. Mas pronto, invadiram a Avenida da Liberdade, neste caso invadiram o Benfica, foram dias extraordinários no Palácio Baldaia de casa cheia, e realçar também uma coisa que ficou tão bem, que foi ao final de 20 anos vemos outra vez um Presidente da República com um cravo ao peito, sem problema ter um cravo ao peito, e não ter que o transportar na mão, mantendo-o ao peito ao longo de todo o discurso. Eu, muito honestamente, daquilo que é a política nacional e que então não local, eu diria que estes são os fenómenos mais importantes para vermos que, de facto, por muito que alguns queiram, Abril está vivo, Abril recomenda-se, e temos um mar de gente de toda a diáspora política que quer celebrar Abril e a nossa liberdade. Sofia Lisboa, no seu minuto. Bem, eu... Roubei-te. Não, nós temos uma ideia um pouco diferente sobre essa ideia de unanimidade. Eu acho que justamente aquilo que se vê nessa grande adesão não é uma ideia de unanimidade em relação à Revolução, é uma ideia dos valores da Revolução. E os valores da Revolução que, enfim, estabeleceram não só, obviamente, o fim da opressão, da censura, da violência política, foram o direito à habitação, à educação, um processo de reforma agrária, nacionalizações dos setores estratégicos, democracia nos locais de trabalho, direito à greve, etc. E isto foi aquela Revolução que nós tivemos. E, portanto, há uma certa ideia de unanimidade hoje que vem tentar estabelecer uma ideia descafeinada do 25 de Abril, como se ele desse para tudo e para todos, e efetivamente nós temos hoje uma democracia que não é aquilo com que se sonhou no 25 de Abril, e portanto muito aquém no ponto de vista das concretizações dessa revolução e dos princípios que estabelecia, que ainda temos na nossa Constituição da República Portuguesa, é importante dizê-lo. E portanto eu aqui também ia trazer esse minuto, mas juntando um bocadinho um 3 em 1, porque é o 25 de Abril de 1974, é o 1º de Maio, 6 dias depois, que foi um verdadeiro referendo popular àquele 25 de Abril, que teria sido um golpe militar com outras características, não tivesse sido a adesão do povo que trazia as suas pancartas, as suas faixas com as suas reivindicações de toda a espécie e feitio, diz aos teus filhos que já não há papões, era uma das faixas que ficou célebre, e não foi em Lisboa, e portanto há esta ideia de que esta revolução é aquele dia, e portanto a revolução foi feita contra alguém, houve quem tivesse perdido, houve determinados interesses que na verdade eram os interesses económicos de um grupo de famílias em Portugal que fugiram no 25 de Abril, depois voltaram, foram reabilitadas nisso, o PSD e o PS PS têm responsabilidades e que fugiram e foram-se embora porque, de facto, aquela ditadura fascista defendia aqueles interesses. E nós não podemos esquecer isto. Houve quem tivesse perdido, a vitória foi da maioria, mas foi contra uma minoria que, infelizmente, voltou a ter muito poder em Portugal. E acho que isso é importante dizer-se no 25 de Abril. Angélica da Teresa. Bem, antes de mais, cumprimentar quem nos ouve e aqui os meus colegas de painel. Eu também vou destacar o 25 de Abril. A Iniciativa Liberal é o partido, desde a sua fundação, que deixa a Avenida da Liberdade com muita alegria. E espero que um dia destes a Associação 25 de Abril deixe a partidarite na gaveta ou ponha no caixote de lixo e trate o quarto maior partido português com a dignidade que merece. Há sempre gente a refilar com a Iniciativa Liberal. Deixam-nos sempre para o fim, somos o carro vassoura, vamos com imensa alegria. Eu vi uma publicação, vão para outra rua à outra hora. Mas o que foi incrível neste ano é vermos gente da minha idade, nascidos depois do 25 de Abril, e portanto, enfim, que nem sequer viveram as agruras da ditadura, não é? Eu sei aquilo que se passou por aquilo que os meus pais, naturalmente pelos livros de história, mas por aquilo que os meus pais e que os meus avós me contavam, mas eu não vivi a ditadura. E portanto ver gente da minha idade e até mais novos a insultarem-nos, a fazerem-nos os gestos mais inacreditáveis que vocês possam imaginar, e é um bocadinho triste. Ou seja, se fossem até os mais velhos com essa ideia preconceituosa, mas não, os mais velhos, pessoas incríveis, e depois vemos os mais novos com atitudes completamente extremistas. Houve até uma situação que podia ter sido perigosa, tenho pena que a comunicação social não mostre isso, e portanto deixo aqui o apelo à Associação 25 de Abril para dar alguma dignidade àqueles que gostam de celebrar Abril, que gostam de celebrar a liberdade, que é o nosso caso, de darmos essa dignidade, porque a liberdade não tem donos, o 25 de Abril não tem donos, e portanto seria importante dar este sinal numa festa que, tirando estes apartes, foi lindíssimo. E eu devo dizer que nós fomos, como sempre, carro vassoura, sempre os últimos. Oh meu Deus, lá vêm os liberais, esses bichos papões, e portanto nós lá fomos nos nossos cânticos muito alegres e íamos atrás de uns miúdos de uns jovens que eu não sei muito bem, era um grupo de anarquistas, ou eu não percebi muito bem que grupo o contexto. Era aquele, mas eram extremamente divertidos e iam com umas colunas. Isso é mais ou menos um sinónimo de anarquista. E que iam com umas colunas, serão liberais. Mas que iam com umas colunas e aquilo quase que parecia uma discoteca. Às tantas já estávamos todos a dançar, foi divertidíssimo, e portanto ao menos que se visse ali a diferença, gente nova e gente mais velha da Iniciativa Liberal a dançar com miúdos que naturalmente não pensam como nós e completamente diferentes de nós, e nós ali em amena cavaqueira, dizer, e em amena a desregulação do Estado, os anarquistas bem defendem, e em amena conversa, vendo bem, os anarquistas são liberais, portanto, e liberais são anarquistas. Não tem nada a ver, e portanto foi uma coisa espetacular, sendo que eu tenho uma fotografia do ano passado em que uma senhora comunista saiu, enfim, da ala de pessoas do PCP, que vinha cheia de cravos vermelhos e que me veio cumprimentar e que me veio dar um abraço, e portanto eu tenho esta fotografia guardada e que vai ser sempre um momento épico da minha vida política, a dizer: os senhores também são filhos de liberdade, sejam bem-vindos. E portanto, olhem para esta Muito senhora bem. Como exemplo. Jorge Nuno de Sá. Eu não vou ao 25 de Abril, fica para outro dia, não sou dono, portanto não falo em nome, tenho algumas histórias divertidas, mas não é para hoje. Eu queria dar duas notas, uma é muito rápida, nem sequer cumprimentando a todos, nem sequer vos disse ao aqui chegar, porque recebi a notícia, eu não quero transformar isto num obituário, este minuto inicial, mas faleceu o Fernando Brancão, foi nosso colega na Assembleia Municipal. Grande presidente, junto, grande amigo. Hoje, foi nosso colega até há poucos meses atrás, e portanto... Soube agora aqui a chegar e nem vos disse que estaremos com outras conversas. Estava muito doente, grande homem. E mandar um abraço à família, que era um altar. Estão a falecer vários presidentes junto da cidade de Lisboa antes da reforma administrativa. E ele também foi depois, mas era dos históricos. Mas eu queria dedicar este minuto ao livro, o livro Contra-Ataca. O livro tinha agendado um debate de atualidade para discutir a ética do presidente da Câmara, não conseguiu. O PS recuou à última hora, teve ali um assomo de alguma vergonha de suportar aquela proposta, lá caiu o debate, mas voltaram, puseram-lhe um nome novo, mas no fundo querem discutir a mesma coisa. Isto é um erro que será demonstrado brevemente. E o Partido Agora Socialista, não aparece assim, Carlos Moedas. É as políticas municipais. As políticas municipais. Mas no fundo querem discutir. Mas aí já é diferente. É o título. É o título que cá está. E é rabo escondido com gatos. Uma grande maioria direita que não quer debater disso. Não, acho que se debate. Isto é exatamente o que o Partido Socialista está a fazer com esta proposta da Comissão de Averiguação da Carris. Ou seja, arranja-se um título e o que querem ir é ao caráter das pessoas. E foi isto que levou a que, durante a campanha, o aproveitamento por parte da coligação Viver Lisboa, salve, era assim que se chamava, não é? Viver Lisboa fez o PS, o PAN, o LIVRE, o Bloco, aí o PCP punha à parte, porque não estava na coligação e porque também não fez o mesmo, fizeram muito em relação ao acidente da Carris, que foi instrumentalizá-lo para falar daquilo que são as características pessoais do Presidente da Câmara, aquilo que é o seu caráter, a sua ética, etc. E é o mesmo que vão fazer amanhã. Por muito que isto é para aí que vai resvalar. Amanhã, até amanhã no debate da Assembleia Municipal, é isso? E não perceberam. Está agendado o quê? Explique para os quentes que é um debate sobre as políticas municipais, opções e futuro. Quer dizer, portanto, que o LIVRE volta à mesa. O que é um bocado ridículo, nem 6 meses depois da tomada de posse, já parece que se vai falar sobre os grandes temas como se o eleitorado não tivesse falado há 6 meses atrás. O que isto vai resvalar é para as questões de caráter. E foi isto que deu menos de um terço à coligação Viver Lisboa e ainda não perceberam. Bom, não queremos carga ideológica ou política na cultura em Lisboa. Quem o disse foi o presidente da EGEAC, Pedro Moreira, garante que a visão de Carlos Moedas para a cultura não inclui cedências aos extremos. Negou também haver, nesta entrevista, haver uma desvalorização do 25 de Abril, mas assume que o objetivo tem sido retirar carga ideológica às opções culturais. Em breve, disse, também vão ser explicados os motivos por trás das não recondições no Teatro do Bairro Alto e no Aljube. Isto creio que já aconteceu. Entretanto, o presidente do Conselho de Administração de Lisboa Cultura EGEAC quebra o silêncio e deu esclarecimentos públicos sobre o rumo da política cultural na cidade. Em conversa com o Expresso, Pedro Moreira garantiu que não há qualquer tipo de pressão política ou ideológica, diz, a ser exercida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Angélica, vou começar por si. Bem, eu dou os parabéns ao Dr. Pedro Moreira por dizer ao que vem, e acho muito importante que se refira à cultura retirando-lhe a carga ideológica e não ceder aos extremos, porque eu ainda me recordo há uns anos atrás fui ver uma exposição que era a habitação no CCB. E, portanto, mal cheguei ao CCB, aquilo tinha a história toda da retirada, ou seja, da retirada das pessoas que viviam em barracas, em situações completamente indignas, e que depois foram colocadas em vários bairros. Em vários bairros que foram construídos precisamente para conseguir alojar aquela gente toda. Há quem critique o tipo de construção, mas realmente aquilo foi um esforço enorme para tentar, do Mário Soares, não foi? Na altura do Mário Soares e depois do Cavaco Silva, para que, enfim, as pessoas pudessem ter um teto digno, que era coisa quatro que, paredes que e não tinham, uma exatamente. E aliás, e que não havia sequer rede de saneamento, e é o dito PER, que é extremamente conhecido. E, portanto, à entrada da exposição, eu vejo habitação para todos. Todos, T-O-D-E-S. E eu pensei, ó diabo. E eu, a minha maneira, enfim... Essa expressão foi há 2 anos. Engraçada. Achaste que era francesa. Não, eu achei que era um engano. E, portanto, fui dizer às pessoas da exposição, olha, vocês quando imprimiram ali a placa enganaram-se. Porque ou é todos, ou é todas, ou é todos e todas. Agora, todos... Isto não existe na língua portuguesa. E eles começaram-se a rir, assim, um bocadinho atrapalhados. E é um bocadinho aquela tontaria que às vezes se vê. E eu não critico se gosta, quer dizer, eu acho que a cultura, enfim, deve ser abrangente o suficiente e gostos não se discutem. Mas à volta do PER, não é? Que foi o plano de realojamento de uma série de portugueses que viviam em condições completamente indignas, e ao longo de toda a exposição, a única coisa que se via era a palavra especulação, especulação, especulação. E aquilo de facto tinha uma carga ideológica enorme. Pouco se viu sobre o esforço de construção daqueles bairros. Pouco se viu o que é que estava por trás da construção daqueles bairros. E, portanto, eu acho que é muito bom que se retire a carga ideológica, até porque uma cultura livre e que aproxima as pessoas é aquilo que se espera para depois as pessoas, quando vão ver alguma exposição ou algum espetáculo, enfim, se sentirem um bocadinho desenquadradas. E depois também aproveitar este tema do retirar a cultura, a carga política e ideológica da cultura, também para dar esta nota da entrevista, que eu também achei particularmente interessante. Eu percebo que agora quem saiu do governo e quem esteve no governo da cidade durante muitos anos agora está já a lamber feridas e, portanto, está um bocadinho ressabiado. E eu também achei particularmente interessante dizer que ninguém está a retirar importância ao 25 de Abril. É importante é que as pessoas percebam que, naturalmente, que quando se celebram os 50 anos do 25 de Abril, que são os números redondos, e provavelmente quando se celebrar os 100 anos do 25 de Abril, haverá um calendário, haverá uma festa para marcar esse número redondo. Quer dizer, depois os 52, os 53, os 54, há as festividades normais, até porque é feriado, não é? É um feriado nacional. Mas ninguém está a retirar importância ao 25 de Abril. Portanto, quando aqueles que perderam as eleições, quer dizer, tristes da vida, não é? Têm que arranjar coisas para criticar e para bater. Usam tudo e um par de botas para andar a criticar aquilo que, quer dizer, chega a ser um bocado absurdo. Ainda bem que vem o responsável pela pasta da cultura dizer, explicar o que é que se está a passar, que não é retirar importância nenhuma. Agora, naturalmente que a comemoração de um número redondo, que foram os 50 anos do 25 de Abril, se calhar não, enfim, não tem uma carga diferente agora aos 52, sim. E como é perfeitamente normal. E, portanto, eu espero que se aproveite para se fazer exatamente aquilo que o engenheiro Carlos Moedas tem defendido, que é haver cultura para vários públicos e aproximar os diversos públicos da cidade de Lisboa e não só à cultura, que é isso que se espera. Ricardo. Isto é um tema bom, porque nós podemos estar aqui à volta, que é aquela história que andamos à volta da rotunda do Marquês. Há uma opção ideológica, aliás, a própria entrevista de Pedro Moreira, de quem sou amigo e de qual fiquei muito surpreendido com esta entrevista, porque eu conheço o Pedro Moreira da primeira passagem da EGEAC, conheço o Pedro Moreira na Associação de Turismo de Lisboa e, pelos vistos, agora há o novo Pedro Moreira. E pronto, a vida é assim, nós fazemos vários papéis ao longo da vida. E a verdade é que a não celebração num ano que não seja redondo do 25 de Abril é claramente uma demonstração de... Não foi uma não celebração. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa dedicada à celebração do 25 de Abril, tirando aquilo que é o abrir as portas dos espaços. Mal houvesse. E, portanto, felizmente, há localizações na cidade, e neste caso são as freguesias, que continuam a celebrar as datas redondas e não redondas. Eu espero que o 25 de novembro também tenha este mesmo critério. Seja celebrado só em datas redondas. Vou esperar para ver se ele é só celebrado em datas redondas. Agora, claramente, há aqui uma opção ideológica. O 25 de novembro nem sequer é feriado. Há aqui uma opção ideológica e política. Nesta inversão da EGEAC, basta olhar para os programas dos últimos anos desses não redondos, para ver que há aqui uma opção clara. E aquilo que eu critico nisto, porque as mudanças de opinião, termos um diferente Presidente de Câmara ao qual temos que agradar, isso acontece a todos. E nem todos têm estaleca política para dizer não. E, portanto, o senhor, de facto, e eu gosto muito do Pedro, está contratado por este Presidente, foi uma escolha dele, pá, é o que é da vida. É a falta de coragem de assumir. E é de pormos aqui, na mesma semana, um diretor e um presidente, neste caso, quer da Associação de Turismo de Lisboa, o António Val, quer depois aqui o Pedro Moreira, com entrevistas que na prática nem sequer é tirar areia para os olhos, porque é tão mau que nem areia para os olhos. Eu pegava na declaração fabulosa do António Val, por quem também tenho muita estima, e que diz que no destino de Lisboa não há turistificação. O nosso único problema é que temos uma souvenirização. Portanto, nós temos um problema de malta a vender souvenirs na rua porque aquilo não tem qualidade. Nós não temos problema de turistificação, não temos o aeroporto a arrebentar pelas costuras, não temos uma hotelaria de baixa qualidade, não temos um problema de falta de... Nós não temos nada disso. O único problema é as lojas de souvenir que estão a pensas ao licenciamento zero, é pá, que faz com que a cidade tenha um turismo de baixa qualidade, com mau aspecto. Isto é surreal, quer dizer, isto nem é sequer areia para os olhos, qualquer um de nós anda nas ruas todos os dias. E, portanto, aquilo que me tem... Aquilo quer tem, dizer que as lojas de souvenirs não sejam também um problema. É verdade, mas quer dizer, nós temos, de facto, o problema de turistificação em Lisboa, quer dizer, isto é claro a todos nós, que vivemos cá. Portanto, há aqui um problema que tem a ver com isto. Se queremos fazer políticas disruptivas, temos que ter coragem. E o exemplo vem de cima. Assumamos. Há uma estratégia do novo Executivo Municipal para não celebrar datas que considero que tenham peso ideológico. Bem, para mim o 25 de Abril não tem peso ideológico. 25 de Abril é a data maior daquilo da sociedade que temos hoje e da comunidade que todos hoje nós construímos. Nunca deixou de celebrar o 25 de Abril. Nunca deixou de celebrar, e por isso é uma data que está para além da partidarite, claro, está para além está para além da pressão ideológica, que me digam que não se celebra outras datas. Mas o que foi este ano a primeira vez foi que a Câmara não fez um concerto no dia. Não foi um concerto. Foi a segunda vez. É a divulgação do mês de Abril e a desvalorização daquilo que tem a ver com as celebrações associadas ao 25 de Abril, no mês de Abril. Foi a mudança de foco de Abril, mês da Liberdade, para Abril, mês da Primavera. E portanto, isto é claro, quer dizer, nenhum de nós anda aqui a dormir, todos vemos isto e temos que aceitar, porque esta é a vantagem da democracia. Mudam os players políticos, mudam as políticas. E aquilo que eu critico é a falta de coragem. Da mesma forma que eu tenho a coragem de assumir que em Benfica, quando for presidente, com a equipa que lá está, celebraremos a plenos pulmões o 25 de Abril. Portanto, é coragem para assumir. E também terei pessoas que não gostam, terei pessoas que gostam. Portanto, e aquilo que nós vemos hoje em dia é, de facto, uma incapacidade dos órgãos, acima de tudo, eleitos municipais, de virem a campo assumir estas coisas. E é conveniente termos presidentes de empresas municipais que vão fazendo este papel e dando o corpo por nós, como também aconteceu na questão da Carris, que foi lá um bocado o Jorge, e de facto nós vemos os políticos eleitos a faltar-lhes a capacidade e a coragem de vir a terreno e dizer, é isto que eu acredito. E isto faz falta à política, estas posições. Então... Jorge Nunes Sá. Não será surpresa dizer que eu gostei muito da entrevista de Pedro Moreira e concordo em absoluto com ela, quer dizer... Estamos aqui a confundir duas realidades. O que o Pedro diz, e tem sido evidente nas últimas semanas, é que havia uma politização na empresa EGEAC, politização partidária e ideológica, ponto. A forma reativa da esquerda à não recondução, perfeitamente legítima, e ao fim do segundo mandato da Rita Rato, ou do Frazão do Teatro do Bairro Alto, ou então a atual greve que aconteceu na semana passada, são a prova clara que isto acontecia, ponto. É evidente. O que é que tem a greve a ver com a celebração de Abril? E já, não, estávamos a falar da entrevista de Pedro. Mas já vamos lá. O Ricardo acabou de dizer que não havia nada sobre o 25 de Abril programado pela Câmara. Então eu vou ler. Museu do Aljube, a Revolução está na rua, percurso. Memórias e militantes. Deixou de ser da Câmara? Se fosse possível apagar o 25 de Abril do Museu do Aljube, então já estávamos do lado lá. Deixou de ser da Câmara? Isto não aconteceu o que eu estou a dizer? Enfim. Não aconteceu o que eu estou a dizer? O Museu do Aljube é completamente à parte. A Revolução está na rua. Mas, claro, nunca. Mas tudo bem, continuemos. Eu já lá vou essa parte de quem é proprietário do 25 de Abril, pois é que eu não falei um minuto. Não, é a missão do Museu do Aljube. É a missão do Museu do Aljube. Se não falasse do 25 de Abril. Antes da Revolução, eles tiveram medo e foram. Castelo de São Jorge, Abril no Castelo, Caminhos de Liberdade, Museu de Lisboa no Teatro Romano, O Povo Está na Rua, Praças e Passos das Revoluções, Teatro São Luís, O Homem e o Seu Criado, quem sabe. Sim, isto não pode ser considerado nada, não é? Isto não pode ser. Não, e ainda vamos ao Luca para as crianças, Palavras da Revolução, quer dizer, isto é nada. Isto é nada. Jorge, isto é nada. Isso é a programação dos equipamentos. Claro, e não foi o 25 de Abril, nem a propósito da data, nem são da Câmara. Felizmente há juntas de freguesia que não há ver as festas de Abril, o que é que lá está no site. Não falem ao mesmo tempo. Eu acabei de ler o site das festas de Abril. Foi exatamente o que eu acabei de ler. Andorinha azul e cor de laranja, de muito bom gosto, as duas, e estamos no tempo da primavera, estão cá muito bem. Agora, o problema é este, é a propriedade das coisas, porque eu lembro, eu fiz parte da Comissão de Honra dos 30 anos do 25 de Abril, a convite da Associação 25 de Abril. Não podes ter mesmo já. Fiz parte da Comissão de Honra dos 30 anos do 25 de Abril, há 20 anos atrás, a convite do senhor, penso que é tenente, coronel agora, Vasco Lourenço. Estive com ele, a almoçar da Associação 25 de Abril, e fiz, era presidente da JST à época, e fui membro da Comissão de Honra dos 30 anos. E nesse ano decidimos fazer um concerto no dia 20. Nessa altura a JST ainda era social-democrata, não é? A JST é social-democrata. Sempre foi. E, portanto, fizemos um concerto no dia 24 à noite no Largo do Carmo. Foi feito por nós, JST. Eu tive, desde os elementos da Fundação Mário Soares, que estavam dentro das ruínas do Carmo, a vir-nos mandar fazer pouco barulho e cortar som. Passei o dia todo das montagens, jovens, um bocadinho mais velhas aqui que a Sofia, mas do partido dela, a levarem molhos de cravos que queriam que nós tirássemos o palco porque iam fazer uma homenagem ao Salgueiro Maia. Quer dizer, o problema é este, é que a rua é de todos, mas é só para alguns, nestas datas. Não, é que é rigorosamente isto. É que o problema é quando se faz. É porque eu estive lá, eu fiz. O remix do Paz para um Povo e Liberdade, também não pode ser assim. Mas não foi, era um concerto de juventude dedicado ao 25 de Abril, na comemoração dos seus 30 anos, no Largo do Carmo, feito porque hoje, quando se vê, parece que é os grandes fascistas do mundo, que fascista, agora à direita do PS é tudo fascistas, por aí fora. O IEL não é. É assim que se faz a normalização. É assim que se faz. Os nomes que me chamaram na marcha. E é assim que se faz a normalização dos extremos. E o que eu vi na televisão das partes da marcha do IEL é... E isto é como a história do Pedro e do Lobo. É muito mal. Isto é como a história do Pedro e do Lobo. Que é uma coisa surreal. E ninguém aprende, porque isto é como a história do Pedro e do Lobo. O Cavaco era fascista, o Passo era fascista, o Portas era fascista. É tudo fascista. Quando chegam os verdadeiros fascistas, as pessoas dizem: mas porquê que são fascistas? São iguais aos outros? Está tudo bem, está tudo tranquilo. É este caminho que temos feito, normalização das coisas, porque tudo serve para insultar. E não é isso que acontece. O problema que tem a ver, e vê-se, por exemplo, na questão da greve. A questão da greve da EGA, que podemos falar... O CDS, na altura que existia, eram fascistas. E depois, quando desapareceram... Agora já são os moderados, fazem falta. Porque são os radicais os outros. É, para que, se Sofia acha que não faz falta nenhuma, eu percebo. Claro. Mas não é isso aí. Agora, mas isso disse, não é? Isso a greve que houve dos trabalhadores da EGA, que falarei sobre a greve na segunda intervenção. Coisa. Mas o Dr. Pedro Moreira, presidente do Conselho de Administração da EGA, que tentou ir cumprimentá-los, foi vaiado de fascista. Portanto, somos todos fascistas, é tudo, está tudo. Aconteceu na sexta-feira, nos espaços do Conselho do Largo da Praça do Município. Quem lá estava, o pique, não é pique de greve, não estava à porta, mas lá, comissão de greve, os manifestantes lá, têm. Folguem saber que estão em boa situação financeira porque fizeram umas boas t-shirts cheias de slogans para o evento em específico. Portanto, é bom sinal que há saúde financeira nos sindicatos, Folgo, deve ser das poucas instituições assim em Portugal. Mas quando o Pedro Moreira tentou cumprimentá-los e falar com eles, foi vaiado, insultado, fascista. Pronto, é o tema que está. Eu acho que nós não devemos caracterizar, porque quer dizer, o que tu falas acontece da mesma forma também na extrema-direita. E acontece quando tu dizes. Há aqui uma questão ideológica e não vale a pena a gente andar. É verdade que existe alguma coisa. Pois claro, política, é esse o ponto. Mas é esse mesmo ponto. E é isso que está a ser feito. E é essa a missão. E o que é que foi descrito nesta entrevista é tirar precisamente essa carga excessiva da sociedade. Para terminar, Jorge. Sabes o que é que deveria fazer? Não o presidente. É o Jorge Lula. Mas sim o vereador em causa ou o presidente que até tem a cultura. Esse é que era um ato de coragem. Porque isso é que é governar para quem nos elege. Estavam em reunião de câmara. Se sabes do que se passou. Não estou a falar desta entrevista. Na greve, o que aconteceu? Estavam em reunião de câmara. O Pedro Moreira ia sair ou entrar, já não recordo, porque eu estava a tomar café por acaso no quiosque da Praça do Município com um amigo e começou a ser insultado fascista. Depois, claro, foi muito bem recebido. O vereador substituto do Bloco, nem sei o nome do senhor, que me interessa pouco, que foi lá para o meio, para os gritos e tal, para agir de próprio, tudo certo, mas. Pelos vistos, quando se faz, e é isto que eu não consigo perceber, quando se está num processo de greve para reivindicar a atitude a insultar de fascista o outro lado das negociações, estamos conversados sobre o ponto que chegou à politização da EGEAC. Sofia, vamos ouvi-la. Bom, eu acho que esta entrevista é um tratado, de facto, para já há este pequeno pormenor de repente vamos dar explicações em breve. Quando nós tivemos o Sr. Vice-Presidente a dizer, mas quais explicações? Porquê é que a esquerda quer explicações? Não há nenhuma explicação. Sobre há ciclos curtos. Sobre, isto sobre as não reconduções. Há ciclos curtos, há ciclos muito grandes, há ciclos médios, está tudo bem e não há explicações nenhumas a dar e é muito estranho a esquerda vir pedir explicações. Isto foi o que nós ouvimos do Sr. Vice-Presidente. Mas foi com este tom. Mas agora querem explicações, porque querem explicações. Pronto, e portanto, a questão aqui é: vai haver explicações em breve, vamos ver. Nós também soubemos agora há pouco tempo, do ponto de vista dos números, eu nem acho que eles, enfim, vale o que vale, mas o Teatro de São Luís até teve aparentemente resultados do ponto de vista métrico menos positivos e aparentemente foi quem se decidiu que afinal ia juntar aqui estas duas instituições do Teatro de Bairro Alto e São Luís. Mas enfim, vamos ver que explicações serão essas. Eu acho que esta entrevista é muito interessante porque nos fala, para já, esta ideia de que não há cedências aos extremos. Esta ideia dos extremos é, como sempre, batalhar aqui nesta, construir esta coisa da falsa equivalência de uma extrema-esquerda que não existe em Portugal e uma extrema-direita que existe e que neste momento não só existe como tem o poder que tem do ponto de vista da representação nas nossas instituições e não só, enfim. E portanto, isto é uma falsa equivalência. Não existe extrema-esquerda organizada que esteja a planear fazer pôr bombas em edifícios ou matar pessoas para avançar. Por acaso, é uma tentativa de agredir. Não há uma extrema-esquerda organizada. Enfim, há uma pessoa. Portanto, não existe nenhuma equivalência. Não existe nenhuma equivalência em Portugal. Não existe nenhuma equivalência em Portugal. Aliás, tivemos exatamente essa declaração a dizer isso e é evidente. Quer dizer, é evidente. evidente. Ninguém está a pensar no perigo da extrema-esquerda em Portugal organizada, a infiltrar-se, nem a organizar. Extrema-direita, sim. Oh, Jorge, temos a extrema-direita representada e a extrema-direita vota e sente-se representada por um determinado discurso que depois alimenta certas práticas na sociedade. E, portanto, isso sim é um perigo. Da extrema-esquerda é um perigo. Que incentivam ocupações ilegais e perseguição daqueles que não seguem o não, claramente não. Não falem ao mesmo tempo. Claramente não há nenhum problema de ocupações ilegais em Portugal organizados pela extrema-esquerda. Isso é uma invenção. Que está à direita no Parlamento é tudo eleitorado de extrema-direita. Como? Aquele terço de deputados que está na direita do Parlamento é tudo de extrema-direita. Aquele eleitorado que passou diretamente vós, PCP, para o Chega, os eleitorados, os eleitorados são muita coisa e há estudos não, para do Alentejo, que mas nós não estamos a falar do eleitorado, estamos a falar de representação política não. No Parlamento e não só, e noutras instituições. Portanto, o eleitorado que votava à esquerda passou a votar tudo na extrema-direita. Não, portanto, não estamos a falar de eleitorado, não estamos a falar de eleitorado, estamos a falar de discursos e estamos a falar de organização, não é? Portanto, uma organização que, aliás, essa organização até já existia antes de haver um partido com aquelas características que hoje temos na Assembleia da República, porque já existia. Temos, Jorge, é mas PSD, enfim. Ao contrário de qualquer outro partido, a tentar branquear as ações do Chega. Isto temos visto cada vez mais. Branquear as ações do Chega em que sentido? Não vemos o IEL a fazer isto, curiosamente. Mas porquê? E, portanto, nós vemos, de facto, o PSD muito refém daquilo que é. Quer a nível nacional, como a nível municipal. Isso é um mito que vocês estão a começar a criar. É como é, não é um mito, é o que é verdade. Eu agora trato a deputada Margarida Penedo, por vossa causa, trata-a por musa. Porque vocês dizem que ela é a grande inspiradora de toda a política municipal. Portanto, agora é a minha musa. Eu começo para a Margarida e dizer: boa tarde, minha musa. Eu não sei se posso continuar. Sim, posso terminar o meu raciocínio. Portanto, esta ideia de que não há acedência aos extremos e que estabelece uma falsa equivalência desta suposta extrema-esquerda e da extrema-direita. Por acaso eu concordo. E depois, ao mesmo tempo, contradiz-se, porque diz: não tiveram também que ceder à extrema-esquerda os do PS? Atenção, então afinal também qualquer coisa, que vamos tentar supor o que é, mas o também é relativamente uma aproximação, é uma aproximação que está a acontecer de facto desde o primeiro dia em que há este novo equilíbrio do ponto de vista da variação e não só, enfim, da gestão da Câmara de Lisboa. Depois, nós tivemos aqui estes exemplos. Para terminar, eu tenho aqui, não posso terminar porque isto foi. Já pronto, foi mas já vamos à segunda, vamos a uma segunda ronda, não é? Vou tentar só. Parar aqui neste aspecto de nós tivemos uma programação da Câmara, não é? Quer dizer, o Museu do Aljube não está a pensar agora no que é que vai fazer no dia 25 de Abril, faz parte da sua própria missão e das próprias atividades. Mas aquilo que nós temos é o jazz no São Jorge, GNR a cavalo no Terreiro do Passo, Hermano José, Fábrica de Moagem com visitas, tudo atividades culturais interessantíssimas, mas que têm um propósito. Temos um propósito. Mas este, por acaso, eu hei de confirmar se isto. Porque isto era aquilo que a Câmara tinha anunciado, não era as programações das instituições. Não era, mas enfim, de qualquer das formas. Mas isto é que é a programação da Câmara, porque é a programação que não é dos estabelecimentos das instituições municipais. Há uma diferença. Há uma diferença daquilo que é a programação própria de um Castelo de São Jorge que anda a planear o que é que vai fazer no 25 de Abril e aquilo que são. E o Terreiro do Passo. Não, porque o Terreiro do Passo não tem um diretor. O Terreiro do Passo não tem um diretor. Portanto, para nós pormos ali milhares de pessoas a celebrar o 24 para 25, com as senhas a cantar e depois do adeus, não sei o quê, essas coisas. Por acaso estiveram. Estiveram em vários sítios, estiveram no Largo do Carmo a extravasar completamente. Estiveram na Paiva Coceiro, estiveram numa série de outros sítios, portanto, sim, as pessoas estiveram. Sofia, para terminar. As pessoas estiveram como aliás, reagindo a isto que se passa. Todos os anos as pessoas absolutamente vão falar do Carmo cantando grande lá meia-noite. Vão sim, este ano foi. Absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário este ano aquilo que foi a participação das pessoas. E isto é uma resposta. Isto é uma resposta a esta ideia, e eu vou tentar terminar agora com essa ideia. Há um apagamento deliberado. Não se faz esta programação, nem se faz este grafismo, nem se faz nada disto, que era para ser festas da primavera e depois houve ali qualquer coisa, alguma denúncia que hesitaram, não conseguiram avançar com esta ideia de. Foi demasiado, era ir demasiado. Está dito nesta entrevista. Queriam chamar festas da primavera para para abarcar um período mais longo, mas depois perceberam que de facto as atividades eram de abril. Pronto, então isto aqui maio, é uma absoluta intenção, porque não se faz isto, não se faz isto involuntariamente, não se põe estas duas andorinhas involuntariamente e de dizer de voltar ao verão e à primavera, portanto, não se faz. E isto é, e esta ideia, de que nós, de que temos petições, as cargas têm uma carga política, as petições têm uma carga política, pudera, se as petições não tivessem carga política, de facto, não sei o que é que. Nós confundimos um conceito, uma carga partidária. Não, não, mas está lá escrito, a entrevista é esta. É uma carga partidária. Mas não é corrigir a entrevista, estou a falar da entrevista, não estou a falar daquilo que tu consideras sobre a entrevista. Estou a falar da entrevista, as petições têm uma carga política, quando há governos de direita, há mais greves, também pudera, vamos lá tentar perceber porquê. E portanto, eu acho que é mesmo um tratado esta entrevista, e nós temos que pensar que não há uma higienização do 25 de Abril para lhe retirar carga ideológica, quando o 25 de Abril é esta natureza. O 25 de Abril não pode ser feito apesar dele. E, portanto, isto é uma opção deliberada e já ficou claro. E como foi dito, mais vale assumir. E esta entrevista eu acho que nos dá tudo aquilo que nós precisamos saber sobre esta opção de higienizar e neutralizar as comemorações do 25 de Abril. Bom, estamos então no Fórum Lisboa. Deixe ficar aí, voltamos já daqui a pouco. Amália. Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Temos estado a falar de opções da Câmara de Lisboa relacionadas com a cultura. Nesta segunda parte queremos falar de um evento chamado Chicnic, assim se chama, terá tido um apoio de 75 mil euros por parte da Câmara, vai decorrer no Dia da Mãe, no dia 3 de maio, na Avenida da Liberdade. A oposição tem questionado, é isso? Parque Eduardo VII. Ah, no Parque Eduardo VII, muito bem. A oposição tem questionado o Executivo de Carlos Moedas sobre este apoio. Os bilhetes custarão entre 150 a 300 euros, não é verdade? Mais ou menos. Mais ou menos. Já lá vamos. Já vamos a essas explicações. Claro, no Parque Eduardo VII. Os são mais baratos, os chiques é que são. Chique é que não. No Parque Eduardo VII tem muito mais lógica para entrar e sair e para controlar bilhetes do que na Avenida de Liberdade, não? Seria um caos cobrar às pessoas para andarem na Avenida. Vamos começar por si, Jorge Nuno. Podemos. Eu gosto de piqueniques chiques, eu gosto de piqueniques, portanto o chique gosto mais ainda. Isto chiquenique é um piquenique? É um piquenique. Posso fazer uma pergunta? És tu que levas a toalha de casa ou eles oferecem a toalha? Isto é um raio do nome. O bilhete é precisamente por causa disso. Inclui uma toalha de piquenique. Não só, o bilhete mais caro inclui a própria cesta para levar para casa, enfim, coisa que eu tentarei ter para poder fazer depois os piqueniques que costumo fazer em família com uma cesta chique. Agora, estamos aqui, isto é daquelas histórias, é como a história das amigas. Isto é um piquenique chique, é isso? O piquenique é. Espero que seja, quer dizer, eu estou a tentar comprar bilhetes para. Mas o que é isto? O que é este evento? É isso que eu vou explicar. Vamos lá saber. É uma história das andorinhas. Ouvimos dizer que ia ser uma coisa e era de certeza uma coisa. A Câmara não está a apoiar o piquenique. Vamos cá ver se nos entendemos. Isto é um evento. A Câmara apoia o chique. Não, por acaso, se o David Fonseca é chique, é isso que apoia. Porque se o David Fonseca fosse cantar no Terreiro do Paço no dia 24 à noite com um cravo atrás, estava tudo bem. Como é no Parque Eduardo VII. Se fosse porta aberta, se calhar. E é à porta aberta, Ricardo. É à porta aberta. Oh, é sim, senhor, o concerto é, meu caro. Esse é o problema. Já vão falar. Esse já vão é precisamente. Falar. O Ricardo já o Ricardo disse sabe. O argumento. Oh, Ricardo, é que o piquenique não é financiado pela Câmara. Mas eu queres que eu te diga o valor do David Fonseca de cachê? O Ricardo. É para todos. Dizer-lhe do palco para fazer o David Fonseca e do som, posso dizer daqui. Se calhar vamos ver quem. Não, portanto. Concertos, isso depende das alturas e dos espetáculos. Não, depende das alturas e dos espetáculos. Claro, depende. Ricardo vai ser igual. O Ricardo vai ser contratado para programador da EGEC, mas o. Para fazer os faço mais programação que a EGEC aqui, portanto, na freguesia do Benfica, portanto, estamos à vontade. Programamos mais, estás a ver? Programas não é verdade. É verdade, programas mais. Mas aliás, pronto, é só a fatia que nos interessa. Bom, acaba com os à parte, senão vamos chegar ao programa. Há um piquenique que é uma iniciativa de uma entidade privada que é feita com bilhetes, que é de acesso reservado a quem paga bilhetes, etc. E há todo um evento público no qual há um concerto de porta completamente aberta para toda a população e que a EGEAC, vendo o conceito de toda a programação, decidiu apoiar. E o que é apoiado é a parte pública do evento, é o concerto, é um concerto de David Fonseca, salvo erro, não sei se tem mais participantes. Orquestra, a mim basta-me. Qualquer coisa. Há uma orquestra também que participa, portanto há uma série de programação. Orquestra e o problema, Académica Metropolitana. Exatamente. Bem. E o problema está nisto. É mais uma vez pegarmos na parte da informação que nos interessa, fazer aqui um bocado de truncagem, dar-lhe aqui uma amassadela e cá temos a Câmara vai pagar o piquenique dos chiques. E não havia nenhum problema se pagasse. Não havia nenhum problema que se pagasse, porque a cidade não é feita só para quem não pode, ou para quem recebe pouco, ou para quem tem pouco dinheiro. A cidade é para todos, porque os ricos também pagam impostos. Posso só acrescentar uma coisa? Podes, claro que sim. Posso só acrescentar uma coisa, pronto. Domingo Angélica, na Avenida... fica número 2 a falar, muito bem. Domingo na Avenida... Não, a sério, porque eu fico doida com a mentira. É normal fazer-se combate político e tentar dar um twist e dar uma volta às coisas. Agora, mentir deliberadamente é uma coisa mentira, que me faz imensa... É uma que me faz imensa confusão. Para organizar uma Domingo iniciativa, na Avenida é uma iniciativa... Que é tudo isto é verdade. Oh, Ricardo, desculpa lá, deixa-me tudo agora... Tudo isto é verdade. Oh, Ricardo desculpa, deixa, vamos ouvir a Angélica. Desculpa, mas deixa-me esclarecer. Como se não se apoiassem sempre eventos privados com a bilhética? Olha, acho mal. Não há bilhética. Rio, há um bilhética, claro que posso, há vamos ouvir a Angélica. O Domingo na Avenida é uma iniciativa da Associação dos Comerciantes da Avenida da Liberdade. Exatamente. Isso é o primeiro ponto que é importante que se esclareça. E que vai ter o envolvimento de vários restaurantes da Avenida, que são restaurantes, de facto, topo de gama. O que é que vai acontecer? O piquenique só vai suceder, só vai estar... num primeiro talhão de relva do Parque Eduardo VII. Exatamente. E nesse único talhão de relva, que representa 20% da ocupação do Parque Eduardo VII, que vai estar fechado e é que se vai comprar bilhetes. E que começa a partir dos 75€. E porquê? Porque essa parte fechada vai ser entregue aos restaurantes para exploração. Os tais que estão na Avenida da Liberdade durante todo o ano a pagar impostos. Tudo o resto, portanto, 80% do Parque Eduardo VII, inclusive as laterais, estão abertas ao público, de forma totalmente gratuita, e o que é que esse financiamento, o que é que vai dar apoio? É a EGEA que vai dar apoio a quê? À parte logística, principalmente os concertos, onde vamos ter o David Fonseca e a Orquestra Académica Metropolitana. E, portanto, o concerto é gratuito, é aberto a todos, no Dia da Mãe, levem as vossas famílias e vão ver com os vossos olhos em como dizer que o Parque Eduardo VII vai ficar todo fechado, sim, sim. E vai ter que se comprar um bilhete para entrar é falso. Bem, a parte que é paga, exatamente. A parte que é paga é a parte coisas. Que vai ser explorada pelos restaurantes da Avenida da Liberdade, que são a restaurantes de topo. Então, muito bem, vamos. Sofia. Muito bem, eu acho que está aqui uma questão importante, é que nós estamos de facto a falar de um apoio de 75€ para fazer para trazer a parte cultural em enfeitar o evento em que se vai cobrar esses valores. Esses valores. E, portanto, aberta a todos. A diferença é absoluta, é absoluta e total. É absoluta e total. É aberta a todos. Nós podemos pagar bilhete para ouvir o David Fonseca. A iniciativa. Bom, vamos agora ouvir a Sofia. Vamos agora ouvir a iniciativa feita pela Associação dos vários comerciantes, restaurantes. Associação da Avenida. Da Avenida. Associação da Avenida. Se quer ter um concerto, deve financiar o concerto para o seu evento. E, portanto, aqui é uma forma, mais uma vez, muito bem encapotada, de nós termos os fundos públicos a financiar um evento, para promover um evento que tem esta natureza. E isto, para mim, nem sequer não é de longe, não acho que haja diferença significativa de termos isenção de impostos de milhões para um evento como o Rock in Rio, com os preços que tem o evento do Rock in Rio, e que nós vamos dizer o quê? Aquele evento é um evento comercial? É um evento para ter lucro? Aquele evento privado não tem viabilidade. Mas isto é uma opção, esta do Rock in Rio, como há outros eventos deste tipo. São opções. Não, mas eu estou a comparar a forma como, neste caso, é uma isenção de 3 milhões ou mais de 3 milhões. Para terminar, Sofia. Portanto, já tem anos e anos, de um evento que, porque é que estamos a fazer esta isenção? Não é um evento que é para ter lucros. Considera que traz dinheiro para Lisboa. É, mas também. É curioso. É, mas é curioso. É curioso porque tem esta, tem estes preços para as pessoas poderem ir a este evento. Para terminar, é um evento, portanto, que tem a capacidade de recolher e de financiar. E, portanto, está a ter esta isenção para quê? Não tem viabilidade um evento comercial como o Rock in Rio para poder realizar-se sem borlas fiscais que são do nosso dinheiro? Muito isso é que é a grande pergunta. Ricardo, e aqui é a mesma coisa. Não tem viabilidade o evento da Avenida de pagar ao David Fonseca. Era o que faltava, que o nosso dinheiro público tivesse que ser gasto desta maneira. Infelizmente, isto não é só uma. Portanto, a questão aqui não é só o concerto, é depois da entrada gratuita ou não gratuita. Há uma entidade, se for particular, que pode ir muito bem dinamizar uma zona da cidade, como a Associação representa. Mas é, se é uma parte, se é 20% do Parque do Lado Sétimo, não é como vocês estavam a vender. Não é isso. A questão não é essa. A Câmara Municipal, a Câmara Municipal não financia, inclusive cobra às juntas de freguesia, as dezenas e dezenas de eventos que fazem na cidade ao longo do ano. Inclusive com os pagamentos integrais da Polícia Municipal. Isto é entre outras coisas. Dá um apoio, dava, que deixa lá o seu agora o Presidente Carlos, o Pedro Moreira, acabou. Dava um apoio anual de 2 mil euros a cada freguesia para organizar um evento na sua comunidade. Já nem se existe. Pronto. E, portanto, isto é um exemplo daquilo que temos. Nós temos aqui, de uma forma discricionária, uma atribuição de 70 mil euros a uma entidade que vai cobrar bilhética numa determinada zona. Não é verdade. Vai cobrar bilhética. Os concertos são públicos. Vai cobrar bilhética. Para a zona que vai explorar de refeições. Para um evento. Vai cobrar bilhética. Quando devia pagar uma taxa de produção. Ao vivos. Portanto, o que deviam fazer era para cobrar a bilhética, pagar uma taxa de ocupação de espaço público, com as taxas, com as cauções dos danos depois, com tudo isto. Não só não paga, como a EGEAC vai lhe dar um apoio de 70 mil euros para a realização de um concerto ao lado do Iniciativa com Bilhética, que vai realizar ao lado. E que a entidade não suporta o concerto público. Aberto a todos, é a EGEAC. Portanto, há um benefício, claro que pode. É uma coincidência. Calhou mesmo ao lado do piquenique. Tem é que assumir, mais uma vez, tem que assumir as opções. Felizmente, mais uma vez, na cidade. Para terminar. Quem quiser celebrar o Dia da Mãe de Borla, sem dinheiros públicos, a financiar entidades privadas, dirija-se a Benfica, ou lá no Calheiros Benfica, que vai lá ter no dia 3, o mais pequeno arreal do mundo, para lançar o maior arreal da cidade. E as pessoas não têm também a liberdade de ir ver de graça o concerto? Claro que sim, só que então não vamos encapotar estas coisas. Não diga que não é de graça. Não vamos encapotar as coisas, porque de facto estamos a financiar uma entidade, pagar um concerto. Se fosse no dia 24 de abril, estamos a oferecer um concerto. Nós estamos a pagar uma entidade privada. Claro, a Câmara que pagasse diretamente. Não falem ao mesmo tempo, porque não se ouve nada. Mas eu respeitei os outros. Não, fartou-se de interromper também. Termine-se, faz favor. Interromperam-se todos. Portanto, a Câmara Municipal, neste caso, a EGEAC, a Câmara Municipal vai dizer que não tem nada a ver com isto. Para terminar, Ricardo. A EGEAC decidiu apoiar uma associação representativa de comerciantes em 70 mil euros para um concerto. Eu vou enviar ainda amanhã dos comerciantes de Benfica um pedido de apoio para um grande evento em Benfica que vai juntar milhares de pessoas para vermos a postura da EGEAC. Não coordena, mas eu sei que há muitos anos que eles querem fazer eventos e nunca tiveram da Câmara Municipal nenhum euro. Muito bem. Pronto. Vamos e, portanto, ao eu gosto de saber. É verdade. Já deixaram os vossos pontos de vista. De Natal e nada. Já deixaram os vossos pontos de vista muito claros. Vamos ao fato, Sofia Lisboa. Que é autónoma na gestão dos sítios, segundo ouvi dizer. Muito bem, então vamos passar para o fado que eu escolhi hoje. Estão muito desorganizados. Tem que se cortar os microfones. Tem que começar a cortar os vossos microfones. Um fado de letra do grande Artur Ribeiro, chama-se Eu Nasci Amanhã. Eu tinha pensado uma outra versão da Beatriz da Conceição, mas não havia, portanto vamos fazer uma versão da Sofia Ramos. Da Sofia Ramos, Sofia exatamente. Ramos, e é uma canção que se chama Eu Nasci Amanhã e fala de nascer amanhã onde não há fronteiras, onde não há guerras impondo a paz, e esse mundo imaginado em que não há pobres a morar em zona demarcada. De facto, não é o mundo que nós temos hoje, mas é para lá que queremos ir, e há muito fado que ainda nos dá este cunho operário, e portanto queria trazê-lo aqui hoje. A escolha então da Sofia Lisboa, obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa, já sabe, repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. E que animado foi esta semana. Toda nascida ontem. amanhã. Num mundo sem fronteiras, onde cada poeta só canta o que lhe apraz. Eu nasci amanhã, onde não há trincheiras, onde não fazem guerras, impondo a sua paz. Eu nasci amanhã, onde não há trincheiras, onde não fazem guerras, impondo a sua paz. Eu nasci amanhã, sem pobres a morar, em zona demarcada. E neste mundo hoje, triste e acomodado, quem não nascer no tempo não tem direito a nada. E neste mundo hoje,